Seção 16 de Os Escravos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Os Escravos, de Castro Alves. Seção 16. Fábula. O Pássaro e a Flor. Era num dia sombrio, quando um pássaro erradio veio parar no jardim. Aí, fitando uma rosa, sua voz triste e saudosa pôs-se a improvisar assim. Ó rosa, ó rosa bonita, ó sultana favorita deste serralho de azul, flor que vives num palácio, como as princesas de Lácio, como as filhas de Istambul. Como és feliz, quanto eu dera pela eterna primavera que o teu castelo contém. Sob o cristal abrigada, tu nem sentes a geada que passa raivosa além. Junto às estátuas de pedra, tua vida cresce, medra, ao fumo dos narguilés, no largo vaso da China, da porcelana mais fina que vem do império chinês. O inverno ladra na rua, enquanto adormeces, nua, na estufa até de manhã. Por escrava tens a aragem, o sol é teu louro pajem, tu és dele a castelã. Enquanto que eu, desgraçado, pelas chuvas ensopado, levo tempo a viajar, boêmio da média idade, vou do castelo à cidade, vou do mosteiro ao solar. Meu capote, roto e pobre, mal os meus ombros encobre, quanto à gorra, tu bem vês. Ai, meu Deus, se rosa fora, como eu zombaria agora dos louros dos menestréis? Então, por entre a folhagem, ao passarinho selvagem, a rosa assim respondeu. Cala-te, bardo dos bosques. Ai, não troques os quiosques pela cúpula do céu. Tu não sabes que delírios sofrem as rosas e os lírios nesta dourada prisão. Sem falar com as violetas, sem beijar as borboletas, sem as auras do sertão. Molha-te a fria geada, que importa? A loura alvorada virá beijar-te amanhã. Poeta, romperás logo a cada beijo de fogo na cantilena louçã. Mas eu, nas salas brilhantes, entre as tranças deslumbrantes, a virgem me enlaçará. Depois, cadáver de rosa, a valsa vertiginosa por sobre mim rolará. Vai, poeta, rompe os ares, cruza a serra, o vale, os mares. Deus ao chão não te amarrou. Eu calo-me, tu descansas. Eu rojo, tu te levantas. Tu és livre, escrava eu sou. Fim de Fábula, O Pássaro e a Flor.